eu tô sem gosto com 15. O Chané 6319, acionado para o táxi, informa 115 a bordo, 5 horas de autonomia e o alternado é Galeão. Chané 6319, na viagem já está a ponto de espera, da onda 0, latitude 1862, altímetro agora 1014, bom voo. Afirmativo, via Índia, ponto de espera 118.612, Chané 6319. Tranquilo, devolveu o controle de Salvador. ...3602, reduz a velocidade 220 nós. Redução 220, 3602. Tranquilo, devolveu o controle de Salvador. Webjet 51, não pode disparar da onda zero próprio. Ali mantém cabeceira 10581 no da web. Ali mantém 10581. 3602, desça para 3000 pés, altímetro 1094. 3014, até 3602. Desça para 4.000 pés, altímetro 1094. E 14, 4.000, trip 5494. Para o táxi. Pistão no 7. Boa noite, decimal meia, Vitor Bravo, mais bom pouso. 7 meia, bom, obrigado. 9.8, transfere, meu voo. 9.8, bom dia. Torre Oceané 6319, ponto de espera, cabeceira 10, pronto para decolagem. Mantenha o ponto de espera, 6311. Mais curto. Torre Papa Tango, Vitor Bravo Mike. Vitor Bravo Mike, reporte final 3 milhas, 17. Confirma, Vitor Bravo Mike. De junho, então, a Junizão sem parada, 110 com 17, 17 autoridades. Graças a Deus, ainda é quando vai compressão, 2 separados. 9581, setorizado decolagem, 110 com 16, pista 10. Autorizado, 59. 311, a Lima tem a pós-rolagem do web. Afirmativa, a pós-rolagem do web, a Lima tem pista 10, o Chané 6319. Vitor Bravo Mike. Bravo Mike, prossiga. Bravo Mike, final da onda 7. Sim, escuta a aproximação, formando pista linha no 7, Bravo Mike. American 980, attack. American 980, confirma tipo on board. Pouso, 100 graus com 29. Autorizado para uso, Vita, Bravo Mike. Taxi flight, Fullerton Alpha and Zulu to point 2010. Direct contact to tower 118.6. Connect now 1014, good flight. Okay, I'll say clear taxi, hold port runway 10 to contact tower 118.6, America 980. Prosseguindo as visões, corredor axé, entrei no Juliette. Autoriza aquele 025 ou 2500 pé, tchau. Autorizado, 2500 pé, direto. Maravilha. Mike, golfe Mike! Júlio Web 5811, decolado, dança escuta. Objeto 5811, contato radando a decolagem, suba para o 340, mantendo o perfil da saída, da o líder de 10. Sobe 340, mantendo o perfil da subida, é isso? Termo. Reduz velocidade 970 mais. 35414, para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 050, não estabilizado. Direita 050, estabilizado, reportará. Livre decolagem, 120 com 16. Livre decolagem, Oxané 63 ou 1. 500 pés, prossiga litoral, Mike Golf Mike. Mike. 602, nesta pro, intercept o curso do localizador, tá 3602. 7, nesta pro, autorizado localizador, 3602. Direita para o 065, nesta prova ele interceptar o curso localizador a 2 milhas do marcador externo, forma estabilizada. Direita 065, para o lock estabilizado, reportará. Autorizado o blind por 3602? Não, ainda negativo. Reduzo para aproximação para autorização de glide. Ok, aguardando. Mike Fox X-Ray, agora centro Recife, 1288, até 3325, bom voo. 288, bom dia, Mike Fox X-Ray. Salvador. Salvador, bom dia, Chané 6311, decolado na sua escuta. Pode achar 6319, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 da Euleda Bidev. 360 da Euleda Bidev, o Chané 6319. Pode voar direto então da Euleda, presente? Obrigado, direto Leda. Ok, direto Leda, obrigado. Da 3602, autorizado ILS X-Ray, final. Fox está seguindo o tráfego a meia dúzia de milhas à frente. Equipamento Alpha Tango 72. Ok, Ciente 3602, monitorando o TQS3, autorizado ali. Controle, o Mike Golf Mike já está passando através de Itapuã. Ciente Mike, Golf Mike, chame turno 8 decimal 6, até um bom pulso. Controle Salvador, gol no 888. Gol no 888. Contato radar, desça para o nível 050 na proa de Mari para a chegada Mari. 050, pro Admário, para chegada Mário, voo no 888. Sobrevoo ali em Vilas e regressar para o Porto Salvador, até 500 pernas de litoral. 54, voo 4, passando o marcador externo. Chega agora a Torre Salvador no 8, decimal meio, bom pulso. Obrigado. Tá 3602, prossiga final ILS, X-Ray, chame turno no 8, decimal meio, bom pulso. Ok, então também, obrigado. Bravo Mike, depois ele Torre Salvador, está 3602, a passar Duna. Aproximação, número 2 para o pouso. Ciente. Salvador, muito bom dia. Trip 5494 está estabilizado em ILS. 5494 avistado, pouso autorizado, 100 graus com 12. chamará 5494. Aliás, já está baixado o trabalho. Pouso autorizado, 100 graus com 11. Livre pouso 190, 5494. 1288 no 3325. Alô, 888, é só identificação. Escuta. Pronto, siga, amigo. Já cruzou esse 17? Ainda não. Quilo Tango Romeu, controle de Salvador. Torre, o Mike, Golf Mike, iniciando o cruzamento. Ok, cruzamento 2 a 17, inicialmente autorizado, mantendo entre o eixo da 10 e da 17 após, setor sul. Tô visual agora com o helicóptero, aguarde para o cruzamento, estou com a aeronave na aproximação. Mike. Salvador, tá falando ali, Matapagol. Então, 2119, o solo livrar, bem-vindo, bom dia. Direita, 2119, boa. Cota para o Transamérica, hotel Transamérica, para Muna. Que comanda Tuba, só um minuto, corta. Em solicita, se possível, a gente pode acionar e posterior chamar, estamos sem fonte terra. Confirme o pátio que se encontra, e a pista de queda colar. Pátio 3. Decolada 10? A 10 apenas. Sente, livre acionamento aguardando o corte da Lima Papagoso. Grato. Solo 3514-14, livrando a sua escuta, bom dia. 5-4-4, livre a alta. Livre pouso 3602. Poderia repetir informação para o 5494? Cruze Alfa, Kilo no pátio 3, atente sinalizador, tripé. Alfa, Kilo, no pátio 3, atento, grato, 5494. Oxenar 6319, agora com o centro Recife na frequência 128.8, alterna 133.25. Ok, Recife agora em 128.8, alterna 133.25, grato, bom trabalho, Oxenar 6319. Bem-vindo 02, solo agora 04, direito 219, solo livrar, bem-vindo. Obrigado, até já. Solo Salvador, TAN 3602, bom dia. TAN 3602, bom dia, taxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 07, 3602. Desalva o helicóptero, agora cruzar e manter o litoral norte, vai estar só quantas milhas? Faz sobrevoo aqui em Vilas e regressará em seguida. Perfeito, eu tô com o 767 do American, 757 da América para decolagem, ok? Fica atento. O Lago of Mike mantendo aí aproximadamente umas 2, 3 milhas de afastado do eixo da 10. Mike! Está te ouvindo, consiga aí o Victorinho da Juliette Ponte. Doctor, no problem. To your takeoff, clear takeoff, wind 0400 degrees, east 1-2 knots. Cleared for takeoff, runway 10, American 980. Uno 888, cruzando 6.000 para 5.000 pés. Uno 888, prossiga para 2.000 pés, o ajuste em Salvador, Uno 014, autorizado final ILS X-Ray, aposta estabilizada. Descendo para 2.000, reportar estabilizado, gol 1888. Salvador, bom dia, total 9911 para autorizar com a cópia Fortaleza. Canina, it's your airborne 06, Colonel Control Departure, frequency 119.8, good day. 119.8, American 980, what's the hour? O horário é 1215, para o total 9911. American 980 with you, climbing through 2000, flight level 310, book a departure, American 2 transition. American 980, book a departure, reclaim flight level 310, correction, 310 cleared, radar contact on departure. Roger, cleared, flight level 310 via the departure, American 980. Lida após Lida Bidev, controle 199.8, transponda 5165. Norte, reporte de Inanvato, sinal no 7. Ai. Colada 10, saída da El, Lida Bidev, 198, controle 5165, transponda, gol 1983. 1983, primeira curva à direita, chama para pushback. Positivo, primeira curva direita, chama para o puxo, 93. Obrigado. Total 99 não escuta? Não escuta, prossiga, total. Plano, temos aqui, foi para as 10h15, horário do OBT, não... Encontramos nenhuma DLA. Sabe dizer se a companhia emitiu alguma DLA? Seria 10h15 local, 1-2, 1-5, horário proposto, total. Não, 10h15 Zulu. Só trabalho com horário Zulu. Tá, vai entrar em contato com a companhia pra ver o que houve errado. Grato, total 999, chamará de novo. Ok, tudo bem. Ai, vou verificar também com o Sandra Sala S pra verificar, mas estou na sua escuta. Cinco após o Mike? Afirmo. Quer aproximar direto para 5? Afirmo. Autorizado, é ponto solo contorado, 080.14. Ai, que grato. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda após Leda e Léus, no controle 199.8, aguarde apenas o transponder. Hotel autorizado 230 para Transamérica, comando Atuba na Golf 677, curva direita da El Leda e depois de Léus, agora aguardando apenas o transponder. Controle Salvador, opera em 19.8, o Lima Papa Golf. 19.8, controle Salvador, Papa Golf. Prossiga, Azul. É, o 4299 com a autoridade 360 via rota do Porto Seguro, coluna 10. É, com telefone 5131. É, está limitado agora no número 320, devido a uma restrição técnica. Seria como coordenar a nossa autorização? Claro, vou ligar para o centro agora, só um minuto. 888, complete final, torre 118, decimal 6. 386, gol no 888. Turco Salvador, gol no 888, estabilizado, localizador. 288, ainda não avistado, ponto de aproximação, reporta para Sanchez. Reporta para Sanchez, 888. Foi apresentado o plano para 10:15 local, 1215 Zulu, para a sala IS de Salvador, foi apresentado para o Pereira. É a informação que nós temos aqui. Agora sim avistado, pouso autorizado na 190, 100 graus com 13. Ele pouso, gol no 888. Paulo Salvador, bom dia, gol no 397, tá com informação. Kilo. Confia que o boleto fala? É o gol no 397, sente da informação Kilo, Congonhas. Aqui sente, gol no 397, agora estamos no 34. Sai prevista, por favor. Prepara a subida da El. Da El, obrigado. O solo, Papa Romeu Lima, Papa Golf, está pronto para o táxi. Lima, Papa Golf, seu transponder é 5175. Tem livre táxi. E a Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0. Afirmativa, transponder 5175, Juliette Alfa, táxi 8. Está livre o táxi até 1-0. Confirme o PAB autonomia? Estamos com 612 a bordo, com 3 horas e 30 de autonomia. Azul 4299, eu sou lá. Prossiga 4299. Coordenado nível 320, conforme solicitado. Então 320, conforme 041. Sala Azul 4299, pushback e acionamento. Azul, livre para subir, acionar sendo táxi. Agora, 888, solo agora aos 15, direito, 121, décimo 9, o solo livrar, bem-vindo. 819, cara. Golf agora traçado 18 metros. A Golf autorizado ao outro agora livrando. Autorizado a linha decolada 10, o vento 090 graus com 13 nós. A linha decolada 10 com curva direita. Triplo 8, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, bom no 888. O Azul 4299, pushback estacionamento, portão 9. Desmobilizado, chama o táxi, Azul. Chamará o táxi. Fala, teria autorização do gol no 397? No 397, Congonhas, 380 autorizado. A primeira da via Pesolu 16, decolada pista 1-0, primeira curva direita. Subida para El, lenda pós-bridge, para interceptar a aerovia, controle 198, transponda 5172. Controle o Papa Romeo Lima, Papa Golf. Alô, Gol 1397, está autorizado nível 380 para Congonhas pela Upper Zulu 16. Decolada 10 com curva direita, na saída da El, Leda, após bridge, intercepta Upper Zulu 16. Controle 198, 3.5172, gol no 397. Gol no 397, protegimento correto, chama para pushback acionar. Demorar, obrigado. Gol 1888, táxi via Juliette até o portão 5. Falo. Gol 983, posição 4, pushback acionamento. Triplo 8, campeão solo. Juliette, até o portão 5. Gol no 983. Aguarde o parqueamento da companhia no 5, aposto autorizado para o feedback acionar. Após o parqueamento da aeronave no 05, inicia o 983. Papa Romeo Lima, Papa Golf. Controle 198, Lima, Papa Golf. Controle, o Papa Romeo Lima, Papa Golf. Papa Romeo Lima, Papa Golf. Contato radar na decolagem, gol 230. Aí da El, Leda e Léo. Ei, da El, Leda e Léo. Estou subindo para 230, Lima, Papa Golf. Tripe 5490, está no box 7, frente da Quebec para autorização com box plano. Gente, trip, escute a informação aqui, esquira, aguarde só um minuto para cópia. Trip 5490. Siga, Trip. 490, seguinte da Quebec, bloco 7 para autorização Petrolina, conforme repetitivo da empresa.